Paloma 61, linha e decola para cima 0, 1, 4, 0 graus, 08, voz. Uma 61, decolando 30, cima controle 119, decima 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom domingo a todos. Controle Salvador, bom dia, gol 1161. 1161, bom dia, cadastro, 360, direto Leda, grato.